umas informações relativas ao City Flexi. Dizer, este é o programa de transporte flexível a pedido. Dizer que este programa iniciou uma nova fase, depois do projeto piloto passou agora para a fase de contratação, que se espera concluir esta semana. É um projeto, como disse, de transporte flexível a pedido da comunidade intermunicipal da região de Coimbra e que inclui naturalmente os diversos municípios, na qual o município de Oliveira do Hospital também se inclui, estando em 17 municípios da região de Coimbra, chegando neste momento a 49 mil pessoas, havendo grande adesão por parte de todos os municípios. Este serviço é feito com a parceria dos operadores de táxi locais e é uma solução de mobilidade algo inovadora e um complemento à rede pública regular. Foi a solução encontrada para que os municípios possam ter mais e melhor mobilidade. E que passa naturalmente por garantir uma cobertura de serviços de transporte de passageiros em quase toda a extensão territorial, oferecendo, como disse, uma alternativa de mobilidade. O serviço prestado, com preços semelhantes ao de uma viagem de autocarro, distingue-se por ser ativado mediante reservas gratuitas por telefone, e a linha é disponibilizada também, informada a todos os munícipes, mediante uma marcação prévia. Do ponto de situação, dizer que no projeto piloto existiam 4 rotas, sendo que eram abrangidos 24 lugares, 3 vezes por semana. No dia 15 de março deu-se então início à contratação por parte da CIMO para esta nova fase, sendo que no dia 8 fizemos aqui uma reunião onde esteve presente o engenheiro Sérgio da CIM e também os taxistas aderentes, tendo sido apresentado o balanço do projeto piloto, dizer que Oliveira do Hospital foi o segundo melhor município da CIM, com 235 reservas, apenas atrás da Mielhada, que em novembro passou então para a liderança deste serviço. Temos uma média de 32,4 reservas por mês, o que é de assinalar, e a média de idades dos utilizadores ronda os 70 anos. Na presente data, a fase de contratação está em fase de finalização. Há duas zonas onde estão ainda a ser fechadas. O objetivo neste momento é que pretende ter 8 rotas e 28 lugares também 3 vezes por semana, dizendo ainda que se pretende cobrir as zonas em que o período não escolar, não há acesso ao transporte público. Dizer também que todos aqueles locais onde existe transporte público apenas de manhã e à tarde, há a possibilidade de existir este serviço a meio do dia. Este é o ponto de situação, dizer que em termos de investimento também é importante apresentar a estimativa, a previsão para 12 meses são de 7.968,91 euros, isto é uma estimativa por cima, sendo que a Câmara Municipal assegura 20% deste valor estimado. Finalizar este ponto dizendo que este é um serviço de transporte que procura melhorar também a qualidade de vida das populações, garantindo a possibilidade de se deslocar à sede do Conselho de forma a colmatar algumas necessidades, como serviços médicos, ida à farmácia, alimentação, entre outros. E relativamente a este ponto, é o que estamos a informar, enaltecer naturalmente esta iniciativa que contribui, como disse, para a mobilidade dos nossos cidadãos.